Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Eu não quero acreditar! Aqui é o Burrand, são os alienígenas. Aqui é o Caio Gomes e eu demorei pra aprender a falar o nome do cara cabeludo. Aqui é o Eduardo Spor e eu tô feliz, tô realizado, porque depois de 30 anos de programa, me chamaram pra participar de um Nerdcast de ufologia. Tô feliz hoje. Hoje é um dia importante na minha vida. Aqui é o Tucano e eu já acreditei mais. Aqui é o Afonso Solano e Stargate é um documentário. Aqui é a Zagal, eu tenho duas coisas pra falar dessa vez. A primeira, que é um absurdo conhecer um cara há mais de 30 anos e o cara não falar pra mim que tá participando da novela da Globo. Tucano. A segunda é que se vocês quiserem falar alguma coisa pro Quincy Jones, é só falar comigo. Ah, que maravilha! Desculpe, se eu falo com celebridades. Muito bem, nerds, estamos aqui para falar de um assunto. Olha só, eu fui convencido, hein, de colocar este terrível assunto na pauta do Nerdcast. Depois de falar tantas vezes sobre ciência aqui, de forma honesta, idônea e querendo adicionar conhecimento aos nossos ouvintes, nós vamos falar sobre alienígenas do passado, rapaz. Os deuses eram os deuses astronautas. Esse tom de deboche está muito desanimador, né? Honesta e idônea. Quer dizer, ele te chamou de desonesto. Que é isso que esses programas são. Esses programas são desonestos. Muito bem, vamos falar sobre isso depois do vídeo. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Azaghal, hoje tem recado da galera da Editora Intrínseca com mais um livro. Volta e meia a gente fala de livros aqui. Sim. E dessa vez nós temos um livro infantil, Azaghal. Olha aí, garotada. Porque nós temos nerds que são pais e querem ler para os seus filhos. Excelente. Nós estamos falando de Os Forasteiros, da série Deuses e Guerreiros, de Michele Paver, que é a história de dois adolescentes em fuga com um golfinho, Azaghal. Olha só. Uma aventura na Idade do Bronze. É muito maneiro porque ela mistura essa coisa aventura fantástica com idades históricas. E você vai no Antigo Egito, antigas cidades. É muito maneiro, muito elogiada. Vencedora do Prêmio de Ficção Infantil de 2010 do jornal The Guardian. O Ian McKellen é mega fã dela. Olha aí. Já falou que é, o mundo dela é muito original, que a história prende até o fim. É muito maneiro. Tá com 4.4 estrelas de 5 no Scoob. Bem avaliado, muito legal. É legal que o Scoob é uma ferramenta autônoma, certo? Exato. Não, ela os leitores é que leem. Ela é imparcial. Exatamente. Ela não tem QI. Exato. Exatamente. A história é basicamente do Hillas e a irmã Issy. Ele é um jovem pastor e aí acontece um ataque, rapaz. E a irmã Issy é desaparecida depois desse ataque e o irmão quer encontrar a sua irmã. Uma história de aventura onde você descobre aliados e você... Bom, você já sabe, é esse tipo de coisa. História infantil, se você quiser ler para o seu livro, tem aí indicação do Jovem Nerd, Os Forasteiros. Link aqui embaixo no post para você ver. E também, Azaghal, vamos falar da galera da Galápagos Jogos, que está trazendo o RPG de Star Wars, o novo RPG. Olha, já falamos sobre ele no Nerd Office. Já, exatamente, você não ouviu, é isso, cara. Temos um novo sistema de Star Wars, agora com novas mecânicas. Ele vai ter três grandes sagas, que vão explorar as principais facetas do universo Star Wars, com a primeira sendo Star Wars Fronteira do Império. Ou seja, você vai jogar com os marginais, rapaz, os caçadores de recompensas, os mercenários, rapaz. Olha aí. Com mecânicas novas, como o dado de narrativa, que não tem números, eles têm símbolos, e esses símbolos ajudam o mestre do jogo a definir outras variáveis que não apenas contas matemáticas dos resultados da sua ficha. Também tem um sistema de obrigações, já que você é um mercenário, você pode escolher problemas na sua vida. Imagina, a gente pode escolher os problemas que a gente vai ter. Não, mas isso é legal, porque você limita o personagem, mas ganha mais pontos pra desenvolver desenvolvê-lo. Exato, você escolhe, por exemplo, você tá, sua cabeça tá a prêmio, ou você tá com uma dívida. Eu acho essa parte mais maneira de jogar RPG, é você criar dificuldade pro seu personagem. Exatamente, e isso vai te dar vantagens pra você desenvolver em outras partes da ficha. Muito maneiro, a Galápagos tá lançando o primeiro kit introdutório da Fronteiras do Império, ou seja, é um kit já pré-feito pra você não, você não ficar com medo, ah, eu nunca joguei RPG, tem que ler um livro gigante pra jogar. Esse kit introdutório é uma ótima forma de começar, porque você já tem as fichas pré-feitas, já vai te ajudar a se familiarizar melhor com o sistema, e você tem uma aventura, e você pode juntar seus amigos e jogar bem rápido, entendeu? Você não precisa ficar estudando uma semana antes de jogar. Muito maneiro, link aí no post, Galápagos tá mandando muito bem. E se vocês não quiserem ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast de Sopranos, que vão também mandar spoilers aqui, então pule diretamente para... 15 minutos e sonda no rabo dos outros é refresco. Muitos e-mails, nerds! Muito obrigado pelas sugestões, estamos anotando todas, várias sugestões de Nerdcast, como, por exemplo, de House of Cards. Olha aí, Azaghal. Ó. Tem o que fazer. Ela tá nova ainda, né? É, mas já tá na segunda temporada, cara. Já dá pra esperar um pouco mais. Eu acho que tem que esperar. Gente, pedido também de Arthur Conan Dói, Júlio Verne, impressoras 3D, olha aí. Já falou sobre impressoras 3D, Nerd Office. Bom, a gente anota tudo na nossa planilha aqui, certo? Nerds, cacete de agulha, vários nerds, olha, doando sangue, muito obrigado. Bom. A Luiz Antônio Cordeiro Filho, Thiago Bellani, Mariana Barreto, Daniel Júlio, Afonso Júnior. Será que é o Afonso 3D? Não. Será? Beatriz Gomes, Camila Cruz, Lucas Guzmão, Leandro Tripode, Maiara Guzmão. Será que você é irmã ou parente do Lucas? Isaura Bastos, Edson De La Torre e Suelen Azevedo. Foram juntos. Gustavo Passos, Bárbara Bortoleto e namorado com Bárbara Bortoleto. Com Bárbara? Ah, namorado da Bárbara. Não tem nome o cara? Virou namorado da Bárbara. Que porra é essa? Gente, muito obrigado por doarem sangue essa semana. Mandem fotos sempre que vocês doarem sangue. A gente sempre mantém essa campanha aqui de doação de sangue, que vocês estão salvando vidas. Isso é muito bom. Arte dos fãs, várias. Olha aí. O Zob, aquela coisa toda. Mas vamos destacar hoje o Post-its por Bruno Luz. Muito bom. E Nerd Office por Eduardo Evangelista. Excelente. Mas você pode conferir aí no post as outras artes, dar um clique, um page view. Eu podia estar roubando. Mas estou aqui pedindo um page view pro Super Banner. Excelente. Certo? Excelente, certo. Álvaro Maciel, 24 anos, diretor de arte, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo. Olha aí. Esse nome é curioso. Por quê? Porque Hamburgo é uma palavra que leva hambúrguer. O hambúrguer. E eu sempre imagino um hambúrguer. Com a cidade de Hamburgo. Eles comem muito hambúrguer. Eu acho que vem de lá, cara. Eu acho. Não, o hambúrguer vem de Hamburgo. Hamburg, sei lá como é que fala. A cidade, Hamburg. Mas não de Nova Hamburgo. Não de Nova Hamburgo, certamente não. Mas será que os caras que vieram de Hamburgo... Sim, provavelmente. Eles trouxeram hambúrgueres? Eles passaram essa receita milenar... Fiquei muito feliz com o Nerdcast sobre Sopranos, minha série favorita. Estava curioso para ver as impressões da equipe sobre o final da série. Achei bem legal a teoria do Azaghal, porém acredito que Tony não morreu no final, pois não identifiquei no roteiro algo que pudesse indicar que no restaurante tivesse alguém interessado em matá-lo. Caraca, tu não viu? Caraca. É passando, é tudo assim, isso. Primeiro, não é uma teoria. É a minha interpretação do que aconteceu. E a partir do momento que eu interpretei dessa forma, se torna um fato. Olha, ele fala aqui, ó. Vejam bem, Tony eliminou seu maior inimigo, o Fio Leotardo. E, antes disso, os próprios capangas deles prometeram que não matariam Tony, deixando o caminho livre para que ele encontrasse o Leotardo. Os capangas disseram que não entregariam a localização de Phil, mas que interfeririam na busca por ele. Eles queriam equilíbrio restabelecido da máfia. Portanto, quem mataria Tony? Algum personagem incluído na última cena? Só todas as 150 milhões de famílias e todas as outras pessoas que ele fudeu a vida inteira? Cara, motivos para matar o Tony não faltam. Você acha que só a família do Phil Leotardo ia se importar com o Tony? Claro que não, cara. Às vezes os chefes de Nova York falam, chega desse cara que também tá falando merda demais. E mataram ele também. Bem, porque... Afinal, ele ia ser, né? Ia ter um cara testemunha. Exato. Ia entregar ele. Quem garante que ele não ia abrir a boca se fosse entregue? Com certeza, cara. Ele sabia coisa pra caralho. Então você achar que era só o Fio do Leotardo, uh-huh, a pequenez da sua interpretação. Bom, ele fala que a tela fica preta porque tudo acabou pra nós. A chave tá no episódio do aniversário do Tony, na viagem de Carmela para Paris. No primeiro, Tony diz que acreditava que numa emboscada você não vê quem te mata. Tudo fica escuro. Porra, como é que você não acredita que o final é isso, cara? É. Já na viagem para Paris, Carmela diz que a cidade é como a vida. As pessoas vêm e vão, mas ela continua lá. Os escritores conseguiram fazer com que o público se sentisse sendo assassinado. A tela ficou escura. Nós morremos e a vida continua para Tony. Nossa, você acha que essa interpretação não é a viagem maluca? Ah, cara, depois você... Depois do cara focar no maluco no bar e toda aquela parada... É muito triste você ter interpretado dessa maneira. Vai comer um hambúrguer. Depois a gente conversa, cara. Tiago Cabral, 27 anos, psicólogo e escritor. Barra Mansa, Rio de Janeiro. Olha psicólogo aí, tá te analisando. E psicólogo e falar de Sopranos. É, então, ele vem com uma visão profissional. Como de praxe, parabéns. Ele diz aqui, avisem ao Azaghal que não é a primeira vez que escrevo um e-mail. E aí, outro dia, eu não sei quem botou, não sei onde que eu li no Twitter, deve ter sido no Twitter, ou no Instagram, que eu sou um ditador dos e-mails. Cara, isso me regozija. Eu realmente gosto disso, dessa sensação de poder. Ok. Sou apaixonado pela verdadeira obra de arte dramática que é Sopranos. Mas venho dizer que a série também é um prato cheio ao mundo PSI. Psi. O mundo psi? Psíquico, será? Eu não sei, vai ver que é um, né, uma gíria da galera da psicologia. Tais como o paciente que se apaixona pela sua analista, um clichê clássico. Uhum. O típico dilema da relação de poder que o analista pode desenvolver com o analisado, além de outros como o psicólogo freudiano ortodoxo xiita, que aparece na forma de um senhorzinho que atende Carmela apenas uma ou duas vezes, além da típica arrogância dos supervisores, que ao contrário do que foi descrito por vocês, não é uma terapia, mas sim uma orientação a que se submetem os profissionais de psicologia ou psiquiatria, geralmente realizada por um profissional mais experiente do que eles. Olha, não é uma sessão, então? É só uma orientação. Onde que é essa história que o psiquiatra tem que se tratar? Mas ela ia regularmente no cara. Ué, ela ia... Ela tem que ser avaliada, sei lá, semanalmente? Não acaba virando uma terapia, de alguma maneira? Sei lá. Né? Porque no, na série, ela ia regularmente no cara e era como se fosse uma sessão. Uhum. O principal objetivo da supervisão é evitar que o profissional haja de forma arbitrária com seus pacientes, eliminando, na medida do possível, as chances de que o analista perca sua neutralidade clínica. Uhum. Acho que se o analista não pode falar sobre os seus pacientes pro supervisor, ué, como ele vai impedir? Será que não pode? Não, não tem negócio de juramento. Caraca, se você vai no psicólogo, o cara sai contando por aí o que você falou, fudeu, maluco. Ah, eu não sei mais nada, cara. Na série, a doutora Melfi faz uma espécie de supervisão terapia, olha aí. O que pode acontecer em situações complexas como a dela, pois podemos perceber que apesar de certas posturas, a personagem já perdeu neutralidade clínica em relação ao seu paciente. Isso é verdade. Bem claro, né? Na supervisão, o psicólogo ou psiquiatra também fala de aspectos de sua vida que possam interferir em seu trabalho. Mas geralmente o foco da supervisão são a prática profissional. Como assim? Se o psicólogo chega lá e fala igual de suruba, ele, ah, isso é complicado. A psicologia, será que é isso? É engraçado, ele falou que a supervisão é sempre pra um cara mais experiente, né? Yeah. Aí o cara mais experiente, ele vai num outro cara mais experiente ainda. Tem que ir. E aí esse outro cara vai num Pica das Galáxias foda. Tem, e como no super, é que termina? Tem que ter um tipo um molde mestre de... dos psiquiatras, psicólogos. Que analisa os conselhos primal e depois vai descendo até a... Bacon Topic, Azaghal. Vamos ver o que escreveram aqui sobre bacon. Carlos Grilo, 28 anos, gerente de mídias em uma agência de publicidade digital Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Pela segunda vez, o infame pudim de bacon é citado no Nerdcast. Dessa vez, sendo comparado com o sabor da vingança pelo Tucano. Gostaria de enviar fotos de um pudim de bacon que eu, ai meu Deus, eu, meus amigos e minha esposa fizemos ano passado. Caraca, que maluco. Um chefe de cozinha amigo meu, o Gio Floriani, que preparou. Primeiro, olha, tem fotos aí no post, você vê essa loucura. Primeiro, ele caramelizou o bacon com açúcar no forno. Olha aí. Ok. Pra não ficar muito gordo. Depois ele preparou a massa do pudim tradicional e picou o bacon torrado na forma. Assamos e provamos a iguaria com um certo receio. Porém, a surpresa foi grande quando notamos que o pudim estava delicioso e foi devorado por todos em minutos. Cara, não pode ser. Caraca. Não pode ser, cara. O pudim de bacon. Fica a dica pra que seja feito na cozinha de Jack. Um abraço a todos. Caraca, cara. Cara, eu acho que isso só é possível se o açúcar que eles usaram pra caramelizar o bacon criou um escudo. E impediu que o bacon entrasse em contato com o pudim. Ele deve ter dado aquela docicadinha, porque tem como preparar o bacon docinho. Caraca, calma aí, cara. Bacon é megamente salgado. É. Não, mas tem como você preparar ele docinho. É, tem como. Caraca. Tem receitas que tem bacon meio docinho. Sei não. Sei não. Bom, tem fotos aí. Se você quiser se atrever a fazer o pudim de bacon, faça e diz pra gente que tem. Gostaria de fazer um pedido aos presentes na mesa, aos céticos da mesa, assim como os céticos que estão ouvindo o Nerdcast. Que, por favor, não julguem este assunto interessantíssimo pelo History Channel e pelo George Tsoukalos. Que realmente defecaram nesta teoria muito interessante, propagada por muitas pessoas inteligentes que gostaria de espalhar aqui, né, essas pessoas e tal. Inclusive, eu queria dar um adendo aqui, minha contribuição e disclaimer, o George Tsoukalos é um agente da CIA e ele foi plantado na History Channel pra fazer desvio. Justamente pra fazer as pessoas que acreditavam nessa teoria deixar de acreditar. E mesmo eu sabendo da verdade, eu deixei de acreditar. Tá o poder do cabelo arrepiado de George Tsoukalos, né? Mas eu acho que o George Tsoukalos, ou Tsoukalos, sei lá, ele, na verdade, é porque, assim, a primeira temporada do Ancient Aliens no History Channel, ela é bacana. Ela joga sempre com e se, que é algo que depois a gente pode até citar o nosso queridíssimo Carl Sagan, que sim disse um e se muito poderoso em 1966. Mas a primeira temporada do Ancient Aliens, se você notar, ela é bem mais pé no chão, será, papapá. A partir ali, acho que da terceira, o cabelo do Giorgio vai pras estrelas. E eu acho que aquilo ali foi ele dizendo secretamente pro público, tipo assim, a partir daqui desconsiderem que vai ser zoeira. É zoeira never ends. Passo direto no History Channel, acho que é um dos poucos programas que passo no History Channel, é o Alienígenas do Passado, e justamente muita gente conhece o assunto por esse programa, mas na verdade é uma discussão de literária, inclusive, já antiga, né, cara? Quase tão antigo quanto os próprios alienígenas. Vamos falar sobre tudo isso. Isso, deboche. Now we must wait for the giant aliens. A origem é naquele livro Eram os Deuses Astronautas, que a gente comentou em um Nerdcast recente ou não? É mais antigo ainda. Não sei se é a origem, né? Mas ele nesse livro, ele fala coisas... Eu li quando era garoto, assim, achei maneiríssimo, né? Porque fala até, inclusive, coisas que podem ser, né? Ele, acho que ele lança mais perguntas do que dá respostas. Isso que é bacana do livro. Ah, é muito mole fazer um livro assim. É, mas é interessante. É muito mole fazer uma série assim, tipo Lost. Não, chega, perguntas. Mas a ideia do livro é muito boa. Se você for pensar pelo jeito que ele escreve, ele levanta perguntas que são plausíveis. Não é uma parada tão viagem quanto são as últimas temporadas do passado. Que você ouve e fala, caraca, o cara tá forçando a barra. O livro é muito maneiro, o jeito que ele escreve foi revolucionário na época, mas o problema é que ele parte de uma premissa que é errada, que é subestimar os povos antigos. Eu concordo plenamente com o querido amigo Fernando Russo. E vou evocar agora o nosso Gene Roddenberry, que quem gosta de Star Trek vai lembrar dele. Ele falava, escrevia os contos espaciais e tal, que falava exatamente isso. Cara, não foram os alienígenas que fizeram as pirâmides, cara, fomos nós. Nós somos fortes, a raça humana vale a pena e tal. Eu acho que ele falava bastante sobre isso. Então, concordo com o que você falou aí. Hashtag vale a pena. Subestimar é um clássico daquela época. Tem muito conhecimento óbvio. É um clássico de Mas peraí, e o mapa que o nego fez que só dava pra fazer com uma visão superior da parada? Você tá dizendo o platô de Nazca? Olha só, não sei. Mas tem coisas muito óbvias que podem estar na nossa frente e a gente simplesmente não enxerga, entendeu? O cara conseguiu desenhar um mapa dos continentes. Como? Sim. Não sei. Que mapa é esse? Assim como se eu te perguntar como é que é um mágico corta a pessoa ao meio, você não vai saber dizer, entendeu? Então O que o Azaghal tá falando é porque tem alguns relatos, por exemplo, até pegando emprestado o livro de Ezequiel, entrando aí na área do Dr. Spor, hein? Caramba! Não é? O livro de Ezequiel tem várias passagens esquisitíssimas, assim, incluindo uma em que ele é, teoricamente, abduzido por um veículo, uma máquina, uma coisa que ele descreve com detalhes, e ele vê a Terra de cima. E ele descreve a disposição dos continentes e certos aspectos geológicos que eram desconhecidos da época. E agora? Onde está o seu Deus? Now we must wait for the giant aliens. Pra deixar claro, é o seguinte, eu não desacredito, mas o foda é que depois do advento do History Channel, Alienígenas do Passado, tudo passou a ser aliens. Mas olha só, Tucano, isso é... E o próprio Von Däniken, muita coisa que ele dizia que poderia ser, já caiu por terra. Ele mesmo, cara, olha só, o Von Däniken, que a gente falou, hoje virou galhofe, o Tsoukalos, acho que ele é curador do centro de estudo Von Däniken, não sei o quê, mas ele quando começou, é o que a gente falou, ele fazia essas sugestões e nos livros seguintes, ele desfazia. Ele virou e falou assim, olha só, lembra aquele negócio que eu falei no primeiro livro? Eu tava errado. Primeiro livro ou primeiro episódio? No primeiro livro. No primeiro Von Däniken. Escreveu livros também. Von Däniken. Ah, tá, ok. Que escreveu Era um Deus dos Astronautas, ok. Isso, ele escreveu o primeiro livro criando todas essas teorias. Ele era bem mais humilde nesse ponto. E aí no segundo e no terceiro, ele voltava às teorias anteriores e falava, lembra aquilo que eu falei no primeiro livro? Eu estava errado. A gente já descobriu como que eles chegaram, não sei o que, papapá. Sabe aquela outra teoria? Aquela a gente continua mantendo, porque eu ainda não sei. Então ele era muito mais e se, e se, e se. Depois a coisa foi virando tão galhofa, e com certeza a grana foi entrando, que o próprio ele já foi pego exagerando, ele usou muito de marketing, aquele cara que provavelmente tinha uma coisa legal, mas se deixou levar um pouco pela explosão ali de sucesso, e agora tudo é alienígena. Realmente complicou a vida dele. Sobre o programa o Ancient Aliens, o Alienígenas do Passado, existe um site chamado Ancient Aliens Debunked. Debunked, sim. Né? E é um filme que o cara fez, editou, né? E narrou 3 horas e 10 minutos, se você tiver saco, parabéns, ver tudo, mas ele fez um filme grande justamente pra detonar todas as teorias malucas que são apresentadas no programa Alienígenas do Passado. Só pra dar um exemplo, né, você tá falando aí, tudo alienígena e tal. Tem um episódio lá que o Carlos fica falando sobre os OVNIs em pinturas medievais religiosas, né? Uhum. Você vê, e olha só, aí tem um disco no céu e tem um pastor olhando pro disco e tem uma luz descendo do disco. E você consegue ver isso em várias obras. E o que que é isso? Alienígenas! Aliens! Uhum. Entendeu? Sugerindo que você tinha já, né, conhecimento, avistamento, que aquilo estava representando relatos de avistamentos de OVNIs no passado lá, em 1500, durante o Renascimento e na Era Medieval também. Só que o cara chega e fala assim, é algo que é até discutido no Cosmos. Então, no recente Cosmos, agora com o Neil deGrasse Tyson, sobre reconhecimento de padrões. O que tu tá rindo? O Cosmos novo é apresentado pelo Cleveland Brown. Cleveland Brown. Que filha da puta. Olha só, presta atenção. O que acontece? Ele fala sobre reconhecimento de padrões. A humanidade tem uma facilidade de reconhecer padrões e isso nos ajudou a evoluir socialmente, né? A gente olhava pras estrelas e conseguia prever as épocas do ano. Quando o inverno ia chegar e a gente tinha que estocar comida, viajar, estocar comida e tal... Quando as manadas de animais iam passar por aqui, quando era época de caça, quando era época de plantio e colheita. Então a gente ia reconhecendo padrões que a natureza vai dando pra gente e a gente aprendeu a viver com esses padrões. Só que, porque nós somos muito bons em reconhecer padrões, nós somos também muito bons em reconhecer padrões falsos. Falsos, digam, reconhecimento de padrão falso, o que é isso? Olha pra uma nuvem, vê uma coisa que você tá pensando, vê uma forma na nuvem. Isso é um reconhecimento de padrão falso. Os povos do passado olhavam pra um cometa no céu e achavam que isso era um anúncio dos deuses de alguma tragédia. Vários povos diferentes tinham interpretações todas trágicas da passagem de um cometa. O que é isso? Isso é um reconhecimento de padrão falso. Eclipse também, né? O cara viu um cometa no céu, aconteceu uma merda e o cara fala assim, porra, eu não entendo o que é aquilo no céu, só pode ter sido isso a causa. causa dessa merda que aconteceu. Então, o que acontece? O reconhecimento... Isso acontece até hoje, vocês sabem, né? É, claro! Muito! Muito! Acontece muito! Não, o pessoal que fala do... Ah, eu, quando eu lavo meu carro no domingo, chove. É. Isso é um efeito de viés confirmatório, que é isso que o Alexandre tá falando, numa coisa muito menor. Exatamente. Tem até um jogo Day of the Tentacle que você precisa que chova e você, tudo que você tem que fazer é lavar a carruagem do Benjamin Franklin e aí chove. Eu tô dando essa volta toda pra dizer o seguinte, o que acontece nesse programa, nesse episódio, onde ele fala sobre discos nas pinturas medievais, é um reconhecimento de padrão falso baseado em porra nenhuma, baseado em eu quero que seja OVNI. Porque o que que o cara fala? O que que o cara do Ancient Aliens Debunked fala? Se você estudasse um pouco de história da arte medieval, você ia entender que existia, assim como existe hoje em dia, tudo, existia moda. Existe moda, existe o cara que faz um negócio e o outro se inspira e faz igual. O que que acontece? Existe uma passagem na Bíblia que fala da anunciação de Jesus pelos anjos do céu e o Espírito Santo, que é aquela luz com aquela pomba descendo dos céus. E os caras representavam isso, se você vê em uma obra que não mostra no Ancient Aliens, uma obra onde mostra esse círculo de anjos, de cabecinhas de anjos, com asinhas vindo das nuvens, um círculo de anjos, de várias camadas de anjos, olhando pra baixo, com uma luz descendo, que é a luz da anunciação de Jesus Cristo, e falava que o pastor, e tem até a passagem da Bíblia que fala, que o pastor viu a anunciação e tal, não sei o que. Então muitos pintores da época fizeram exatamente a mesma coisa. Eles desenhavam a anunciação dessa forma, com o círculo de anjos. Era uma moda, era uma tendência artística da época. E isso era muito copiado. E nem todos os quadros, esse círculo de anjos, tinha a definição que tinha nas primeiras obras. Às vezes ele botava lá em cima, pequenininho e tal, só pra representar essa cena. E aí, o que acontece? Eles pegam isso e inventam que é um disco voador. E não é, cara. Basta você estudar. Exatamente. Falou tudo. E não bastasse que o que é ruim também é porque é uma interpretação, de certa forma, preguiçosa. Preguiçosa. Sim. Porque você também quebra, especialmente na questão religiosa, você quebra completamente o significado simbólico de uma determinada, sei lá, de uma determinada escritura, um determinado símbolo especial, que eu não vou saber te dizer aqui, porque varia de uma coisa pra outra, mas não necessariamente se o cara tem asas, o cara vem do céu e não é ter. Não, se o cara tem asas é porque ele voa, e porque ele, enfim, o céu é distante, enfim, aí varia, né? Mas então é uma interpretação muito, muito rala, cara. Mas em compensação, ninguém sabe de onde surgiu anjo. E agora, Eduardo? Pois é. Sabe, sabe? Não, sabe em vários sentidos, né? Sabe em vários sentidos. Historicamente, até já falei em alguns Nerdcasts, que foi a parte da Babilônia, enfim. Não vou nem falar aqui, mas se quiser até falo. Não, mas... é pra falar aqui, esse é o programa, vou falar isso. Esse é o ponto. Eduardo é todo evasivo, né? Sempre essa porra. Now we must wait for the giant aliens. Surgiu na Babilônia, onde você tinha lá outras criaturas aladas. Na verdade, surgiu porque teve um cara que invadiu a Torre de Babel, causou o maior fuzuê lá, que eu sei. E aí o pessoal viu e ficou falando que era um cara alado e tal. Isso é interpretação literária. Mas assim, os judeus estavam nessa época, por acaso, nessa época, exilados na Babilônia. E eles acham que o Deus dele estava muito distante. Então eles precisavam de algum elemento que levasse as mensagens para Deus. E eles tinham nessa época, né, os babilônicos tinham umas criaturas aladas, que era muito comum lá, né, chamados Xedus e Lamassus. Então essa história misturou, os caras falaram, não, vamos colocar, e aí isso influenciou eles, né, cara, e criaram essa coisa dos anjos e tudo mais. Por que os babilônicos inventaram esses caras aladas? Primeiro, por quê? Porque os Xedus eram criaturas, eram animais, eram tipo como se fosse bodes, tipo carneiros, né? E os carneiros, na verdade, eram a principal forma de alimentação deles, então, por isso eles eram os deuses, o deus que trazia o alimento, entende? É por isso. E o alado, por ser algo do céu, algo divino. Então, assim que se formou essa figura do Xedus. E aí por passou isso. Pra... Jesus. E aí vai virando. Jesus. Nesse caso específico, eu sei dizer. Foi isso. Mas em mil outros casos, que eu não vou saber dizer, é muito preguiçoso você dizer alienígena, porque o cara não vai estudar pra saber, entendeu? É por isso que no começo eu implorei que não julguem pelo Ancient Aliens. A ideia principal da parada é pegar mais na origem. É alado porque é do céu e do céu é divino. Mas por que divino? Por que do céu é divino? O céu é divino por ser uma parada inalcançável. E aliás, é engraçado, inclusive, porque certas partes do céu que antigamente eram geográficas, né? Por exemplo, a Gehenna, por exemplo, que é um lugar que depois foi o inferno. Era um lugar físico. Aí depois o cara foi lá e encontrou a Gehenna aqui, beleza. Então passaram para um plano diferente. porque sempre as questões mitológicas têm que ser inalcançáveis, tá? Então, é por isso, porque o céu é inalcançável, portanto, só os alados lá chegam, né? Então, portanto, é lá que os deuses moram, meio por aí. Mas o Afonso falou, olha, gente, não julguem esse assunto pelo alienígena do passado. Eu entendo, você até implorou no início do programa, eu só tô, no caso, mostrando por que você não deve julgar pelo alienígena do passado com esse exemplo, por exemplo, do disco de anjos, essa interpretação preguiçosa e galhofada que os caras fizeram, entendeu? O que eu acho bacana desse assunto são as coisas que não... Hoje, nós não temos resposta, nós temos teorias. Assim como a gente hipóteses, comentou... Hipóteses. E se você voltar no próprio assunto que eu e o Dudu a gente gosta muito, que são os sumérios, você vai encontrar coisas que eles sabiam e enfim, registravam nas paredes e na sua linguagem cuneiforme, que hoje não se sabe exatamente a origem ou do porquê daquele conhecimento naquele estágio, entendeu? Agora, porra, pode ter sido algum tipo de influência do paleocontato, que o pessoal fala, sim, você tem pessoas inteligentes que até falam, olha, como eu comentei do Carl Sagan, é totalmente plausível. É provado? Não. Olha só, por favor, antes de você falar do Carl Sagan, de você blasfemar. Não. Foi ele que falou. Calma. Foi ele. Carl Sagan, como um homem. Ele escreveu um capítulo inteiro falando sobre isso. Tralha fato. Depois ele viu que ele escreveu um capítulo falando sobre isso no livro de um maluco. E aí ele foi falar assim: olha, não era bem assim o que eu falei. Tô querendo usar o meu nome pra carimbar que o Carl Sagan, fodão da ciência, disse que é possível. Entendeu? Agora, eu quero dizer o seguinte: o Carl Sagan, um homem de ciência, não por alguma nesga antirreligiosa, mas simplesmente pela vontade de entender o universo e o cosmos, ele dizia o seguinte: ah, é possível que alienígenas tenham, né, chegado aqui na Terra? Sim, é claro que é possível, cara. Tudo é possível, a gente não conhece o universo ali fora, cara. Mas é improvável, Mas é muito, muito improvável, entendeu? E ele acreditou nisso. Improvável segundo Carl Sagan, cara. Improvável. Morreu há 15 anos atrás. O Carl Sagan morreu há 15 anos atrás, cara. Então, mas isso também é uma coisa perigosa. Aí não, cara, só, a gente tem exemplos cotidianos do que o improvável é possível. Pois é, olha só. Quem diria... O improvável. Não, mas quem diria que o Tucano... ia se vender assim pra Rede Globo, fazendo novela das seis, cara. Novela de... pelo menos de Malhação, né? Now we must wait for the giant aliens. O Carl Sagan, ele acabou gerando algo que ele era extremamente contrário. Ele acabou criando uma espécie de culto irracional ao Carl Sagan. Como eu falei, é um cara que morreu há 15 anos atrás, um cara foda, no melhor resumo, né, nacional, um cara foda. Mas que ele criou uma espécie de seita de que ele não pode ser contrariado. As leis de Sagan, que foram deixadas, né, há 15 anos atrás, quando ele foi enterrado, acho que foi cremado até, né, não podem ser discutidas. Não, que o cara ele é tipo... Não, ele é tipo Chico Buarque, Ayrton Senna, né? É mais ou menos por aí. Mas você tá dizendo que eu sou um cultista do... Não, do você não. Mas você... Call of Carl Sagan. Se você for discutir qualquer coisa de Carl Sagan, debater, como muitas pessoas da área científica de astronomia discutem e debatem, coisas que ele não sabia na época, pela tecnologia que não tinha chegado no ponto que ele gostaria muito que tivesse no ponto dele, as pessoas, não, mas o Carl disse que é improvável, como a gente falou, é improvável e tal, e é uma loucura, cara, é uma loucura, o cara não tinha conhecimento do que a gente tem hoje a respeito dos planetas que a gente tá descobrindo, o alcance... Solano, Afonso, de lá pra cá apareceu muito menos alienígena, vamos combinar, né? Não, porra, olha só. Depois do iPhone não apareceu mais alienígena nenhum, cara. Não é verdade? Voltando pro Carl Sagan, eu acho que ele é adorado até hoje, eu vou te dizer por quê, cara. Porque ele teve uma postura moderada em relação a quase tudo que ele falou, né? E com essa questão de alienígena, e no Cosmo, me lembro muito bem que ele fala sobre o caso da abdução famosa, do Betty and Barney Hill e tal, e fala e tudo mais, ele analisa, e no final ele chega assim em conclusão. Cara, e é verdade, lamentavelmente, aí pra quem quer, não existe a evidência absolutamente nenhuma de que os alienígenas estiveram aqui. Nenhuma. A evidência isso não tem que eu queria dizer. Exatamente. E aí eu digo, já não estava na hora de ter evidência? evidências? A gente continua sem evidências até hoje, cara. Mas olha só, a gente tá entrando em outro tipo de Nerdcast, que é Nerdcast ufologia. É, mas é por isso que eu tô aqui, meu amigo. Acho que foi ufologia no passado. É, pois é, porque se você for cair na coisa de evidência, você tem... Aí é outro Nerdcast que eu posso trazer uma porrada de coisa interessante, você... de Não, mas de calma, registro. Afonso, presta atenção. Eu tô falando dos alienígenas do passado também. Não era a hora de termos evidência? Mas se você não quiser deixar evidência para um macaco, depende da intenção dos alienígenas. Cara. Onde esses caras se pegam? Você imagina que é uma raça alienígena que foi foda a ponto de conseguir vir da sei lá de onde eles estão pra cá e influir na nossa história como deuses. Se os caras eram tão foda a esse ponto, vocês não queriam deixar evidência, eles simplesmente não deixaram evidência. Exatamente, cara. Mas a questão é que eles... Aí é que entra a fé, porque tem outra coisa que não deixou evidência nenhuma e um terço da população no mundo acredita. Pois é, merda. É questão de você querer acreditar ou não. Tem uma pessoa que eu acho que é uma referência fantástica nesse ponto, que as pessoas devem procurar. Ele está, sim, nos canais aí de TV a cabo, mas pelo contrário, ele não se envergonha, que é o Michio Kaku. Não fala desse cara. Ah, sim, cara. Cara, ele é da minha área. Ele é físico de cordas como eu. Não. Gosta dele, cara? Eu acho... Ninguém gosta dele porque ele é louco. Ele não fala nada com nada. Cara, eu acho que... O cara que é referência... O currículo dele é foda, cara. O problema é que ele se vende pelo currículo enquanto na academia todo mundo ri dele. Porque ele é louco. É, não é o que eu li, mas... Beleza. Não, mas fala dele, porra. Tu nem ia falar do cara. Não, eu acho que ele é um cara... Eu discordo, meu colega de banca. Não sei se o pessoal também julga ele pela... Ah, porque ele está na televisão e enfim... Michio Kaku, ele é um físico teórico, de olhinhos puxados, muito simpático, cabelinho branco, no melhor estilo Yoda, e ele não ele é... Ele dá entrevista e consultoria pra todos os programas que falam de ciência e astronomia. Futuro e tudo. Mas ele é, eu diria que... Sabe, é um japonês... Cabelinho branco no ombro. Mas ele é um cara assim, ele é muito cuidadoso. Ele não é, tá, ufólogo. Não é isso, não. O que ele é, às vezes, é... O pessoal coloca ele como assim, digamos, vamos pegar uma pessoa que seja futurista. Então, extrapola os conhecimentos atuais, vamos brincar com os tipos de civilização que poderiam existir, uma coisa meio Mass Effect, pelo universo. Ele faz essa extrapolação de uma maneira muito, muito bacana. Eu só citei ele, na verdade, não por causa de ufologia, mas porque quando perguntam isso pra ele, ele coloca bem pé no chão. Realmente, não temos evidência e tal. Mas, acho totalmente plausível por causa isso, assim, assado. Totalmente plausível, ele fala. Vê a coisa totalmente do chip... plausível é mais plausível do que só plausível? Ah, desculpa. Um plausível medíocre, vou botar assim. É que eu assisto as palestras dele em japonês, aí eu me confundi aqui na tradução. Mas ele é que nem o senhor Miyagi, ele é da Califórnia, né? Califórnia. Reseda, né? Mas o que o Tsukano tava falando aí, sobre o negócio de querer acreditar, é aquela coisa, é uma escolha do cara acreditar. Né? Eu acho assim que existem muitas teorias que você pode acreditar. Por que os povos do passado tinham uma tecnologia e outra não? Tem uma outra teoria, por exemplo, que tem nada a ver com alienígenas, que eu particularmente acho muito mais foda, eu não acredito, mas acho muito mais plausível, muito mais foda, por exemplo, que é o seguinte, o hominídeo data de mais ou menos um milhão de anos. O ser humano está na Terra há mais ou menos 100 mil anos. E a civilização humana, digamos lá, os mais antigos, é 10 mil anos e tal. E aí, se nossa civilização tem 10 mil anos, a gente passou 90 mil anos da pré-história, teoricamente, certo? Então, 90 mil anos, porra, é tempo pra caralho. Você poderia ter, por exemplo, em 90 mil anos, uma civilização, ou duas civilizações, ou três civilizações inteiras que foram destruídas por algum tipo de cataclismo, coisa assim, e que tinham esse conhecimento. Eu não acredito nisso, mas o que eu tô falando é o seguinte, é outra ideia que também é tão questionável quanto dos alienígenas, e tá aí. Então, você pode acreditar até nisso, pode acreditar naquilo, pode acreditar no Astacheran, pode acreditar uma porra de coisa. Então, o que eu tô querendo dizer é que eu, pelo menos, acho essa ideia mais foda, né? Porque não vira alienígena. Pelo menos você trabalha com ser humano que a gente sabe que existe, né? Vocês são ridículos tirando os tarros do Astacheran, tá? Ridículo! Dorime, interimo ad appare dorime. E existe uma teoria fundamental defendida lá no Eros Deus Astronautas? Ele se foca em uma civilização só ou ele fala no geral de tudo? Cara, no geral dele, assim, resumindo, é que os alienígenas vieram aqui e deram vários empurrãozinhos na nossa história. Empurrãozinhos. É, tem uma divisão dessa teoria. Um resumo do oceano. Peraí, existem pelo menos discussões sobre quais seriam esses empurrãozinhos? Então, ele cita vários no livro que poderiam ser. Agricultura, sacrifícios humanos, o quê? Tem dois caminhos básicos da teoria dos ancient astronauts, né? Do paleocontato e tal, essa coisa toda. Uma diz que nós fomos criados do zero por esses seres. Essa caiu, né? Já caiu. Não sei. Já falou merda porque caiu. Já ele está defendendo muito contra a parada. Não, caralho, não, peraí. Assim, estamos falando de fatos científicos e um deus da evolução pela seleção natural e isso não pode ser refutado por alienígenas. Calma, você tá nervoso. Não, mas ó, porque eles falaram que os alienígenas tenham criado a vida do céu. Seu DNA é quase igual ao de um carvalho. E isso não tem como alienígena fazer, entendeu? Alexandre, eu tava no Twitter reclamando justamente que o Tsukalos tava cagando na cabeça do Darwin. E uma bióloga especializada em evolução falou assim, se bem que o Darwin também não é unanimidade. Cara, muita coisa do que ele falou. O que o Darwin falou, sim. Pois mas é. A ideia é que uma evolução, cara, isso a gente tem provas laboratoriais de ver microevolução, tudo. Sim, mas então, deixa eu só terminar, pra não ficar parecendo que eu acredito nessa porra, não. A sopa primordial, digamos assim, teria sido feita pelos alienígenas. Não quer dizer que eu acredito. A sopa primordial. Então você tá falando de 4 bilhões de anos no passado e eles esperaram pacientemente de braços cruzados em seus ovnis invisíveis até hoje. Mas aí é a sua percepção de tempo. Quem disse que eles estão esperando? Mas peraí, calma. Todo mundo ficou nervoso aí. Eles podem estar agindo o tempo inteiro. O Jovem Nerd acha que... Quando você joga uma semente no meio do campo, você fica esperando a árvore crescer, Jovem Nerd? Agora te fudeu legal, Jovem Nerd. Então, quer dizer, nós somos um campo apenas semeado e eles foram fazer outras coisas enquanto talvez isso. Talvez colheita das estrelas. Colheita das estrelas, exatamente. Eu tava só dizendo linhas de raciocínio. Tem uma galera que acha isso, que nós fomos criados do zero. Não o homem, mas a Terra. A vida. Coisa, a vida, e que foi supervisionada por alguém, tá? Essa é uma linha. Uhum. A outra linha, que é a linha mais do Zacharia Sitchin, aquela coisa da parede da Suméria, a interpretação dele do que está escrito lá, é de que houve esse empurrãozinho que o Blue Hand falou, ou seja, a vida já estava andando por aqui. Chegaram lá os Nephilim e, opa, mão de gostosa, vamos fazer amor com elas e aí... A mulher macaco. Isso, e aí essa seria a maneira deles interpretarem o que foi uma intervenção ali, do que a gente chama de genética e tal. Então são essas duas teorias básicas, tá? Sabe por que eu refuto a teoria da sopa primordial criada por alienígenas, inclusive discutido naquele filme Porcaria Prometeus. Isso aí é... Porque, eu digo assim, é um tema interessante de se discutir, por quê? Porque é misterioso, ninguém sabe qual é a origem da vida. E, inclusive, é aceitável que elementos que criaram a sopa primordial lá das proteínas que iam virar vida vieram do espaço, em algum asteroide, alguma porra assim. O que não responde é o seguinte, se a gente precisou vir a raça de engenheiros aqui e injetar uma sopa primordial pra criar a vida num planeta e esperar 4 bilhões de anos até chegar até nós, digo, não é só esperar não, dependeu de muitas e muitas aleatoriedades através da história do planeta Terra, 4 ou 5 grandes extinções pra chegar até nós, ou seja, não era um plano chegar até nós. Exatamente, essa é a grande questão. Mas, bom, vamos dizer que nós não fôssemos parte do plano. Jovem Nerd se acha tão especial, né? Ele acha inteligente. Pelo contrário, caralho. Você é o plano, né, Jovem Nerd? Não, chegar, eu tô falando justamente que não é o plano. Então. Mas você não sabe, Jovem Nerd. Desce desse salto, Jovem Nerd. Então, acontece. O que acontece? É misterioso e é interessante você imaginar, meu Deus, será que a vida foi engenhada por alienígenas e tal? Ok, vamos dizer que sim. E a vida dos alienígenas foi engenhada por outros alienígenas? Será que... Agora tá começando a entender a graça desse assunto. Existe uma cadeia de vidas criando vidas? Ou será que elas simplesmente não pode surgir com as condições que a gente conhece aqui no planeta Terra, de temperatura, a gente não conhece, de pressão do ar, de oxigênio na na atmosfera e no mar, entendeu? Será que não é possível, cara? Você tá correto. O que me deixa bolado, na verdade, é que isso aí o cara pode acreditar, na verdade, mas mais uma vez não tem evidência nenhuma. E quando eu até falo com algumas pessoas sobre isso, eu acredito, tá? Eu falei, beleza, é a tua fé, você tem fé nisso. Falei, não, fé não, você é científico. Peraí, aí também não, né? Então, não. O que eu acho engraçado é que as pessoas se acreditam nessa parada, só pra você saber, eu respeito, mas é a tua religião, porque beleza? Existe um universo pseudocientífico aí que mistura não, muito, essas muito crendices pseudo, né, com ciência, entendeu? Pô, se o cara não sabe nem que existe um sopro primordial direito, porra, o cara vai achar que a alienígena que fez... Sempre que falam em sopro primordial, eu penso na parada meio nojenta. No umbigo. Ai, no umbigo? Que nojo. Com um alho poró. Gosto saudável. Tem que ser salgadinho ali. O alho poró é bom, cara. Não, eu não penso em comida, não. Penso em outra coisa. Aí foi gozado essa. Now we must wait for the giant aliens. Eu acho saudável nós, enquanto humanos, separarmos sempre 10% da nossa mente para todo tipo de teoria bizarra que a gente ouça. Não, claro. Eu pelo menos, vivo assim, entendeu? Então, mas aí, se você passar a maior parte da sua vida nesses 10%, você também não olha para os outros 90%. Não, mas eu estou falando 10% por isso, e entendeu? É o que tudo... nosso amigo de Sucalos faz ali, né? Eu acho que ele faz porque ele ganha dinheiro. Vive nos 10%, cara! Tem gente que vive nos 10% e não vê nada mais. Ele tem 10% nas teorias malucas e 90% no bolso. Isso. Essa do penhoço dele é porque, pra ele, tudo tem que ser alienígena porque paga o lanchinho das crianças. É, claro. Por isso que ele olha pro copo d'água e tipo, copo Deus, d'água são alienígenas. Porque será que o vidro veio do espaço? Não sei, mas... Mas, o maneiro é as ligações, como são feitas, né? De coisas, sei lá, das mais diversas teorias se juntando numa só. Porque o negócio do padrão que o Jovem Nerd fala, né? A parada dos Nephilims lá, os Anunnaki, eles são do planeta Nibiru, não é isso? Nibiru, sei lá. Esse planeta, por acaso, não é o que era antes de ser o cinturão entre Marte e Júpiter? Cara, não. Não tem massa suficiente entre Marte e Júpiter pra formar um planetoide. Ele é 1% da... É isso que eu tô falando, é isso que eu tô falando. Isso aqui que o Caio falou é interessante, porque a informação superficial, ela é a espoleta pra esse tipo de coisa. Então o cara, oh, meu Deus, tem um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, será que isso já foi um planeta? Exatamente. Aí o cara vem com uma informação um pouco mais profunda. Não, gente, se você juntar todos os asteroides do campo de asteroides, você não forma nem um planetoide, entendeu? Não tem massa pra isso. Alexandre está nervoso, tá nervoso. Ele tá visivelmente abalado. Não, é porque existe toda uma cultura de pseudociência baseada em informações superficiais e eu vivo isso todo dia com meu sogro, cara. Você chamar de pseudociência porque você não concorda é desmerecer demais. É a crença dos outros. Que crença, cara? É que o Bruno foi queimado por... A gente não está vendo o planeta que ele está muito afastado da Terra. Essa é a desculpa oficial para o fato da massa calculada não estava... Deixa eu só complementar o que eu estava falando, que era justamente isso que está todo mundo falando. O nego pega um pedacinho daqui, outro pedacinho dali, e junta tudo e faz uma teoria, sacou? Exato. Pois é. Tem um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Se você for pegar e faz aquela conta, fala assim, a distância entre os planetas deveria ter um planeta ali. Aí vai, pô, então esse é o planeta da onde vieram os Nephilims. A teoria vai colando na outra. Pra dar credibilidade, mas... Não, sim. Você faz isso pra dar credibilidade no negócio. Mas é que o cara vai pegando remendos loucos e vai colando naquela bagunça. No final das contas, a gente sabe que tudo vem de Hercólobos, né? O negócio dessa história toda é que, assim, nenhum cara da comunidade científica que tem algum nome a zelar vai querer aparecer no Tzucolos falando da teoria dele sobre alienígena. Ele sabe que no dia seguinte ele não tem mais nome a zelar. Então, se alguém pesquisa isso seriamente, o cara tá pesquisando no tempo dele com a boca fechada. A gente só ouve falar dos malucos. Não é tão bem verdade isso. É que tudo depende da maneira como você se propõe a apresentar suas ideias. Se você apresentar isso como minimamente sério, você vai botar tanto CCC que não faz televisão que dê dinheiro. Então não, você não vai aparecer no Zucovas. Mas sabe que qual é a conclusão do estudo sério? É muito improvável, gente. É o que o Carl Sagan, que era um cara sério, falava. O Carl Sagan chegou e escreveu aquele capítulo falando que era plausível, que poderia ter acontecido. E aí, o que aconteceu? A CIA pegou ele. Falsível também. Ele falou, é o seguinte, cara, você não pode falar isso. Aí mostrou lá, a Área 51 pra ele, falou assim, ó, olha o que nós temos aqui. Você quer que isso venha à tona? Você quer criar o caos na sociedade? Você quer que acabar com o American Way of Life? As igrejas, as igrejas. As igrejas. As criancinhas. E aí ele chegou e falou, não, vou me retratar, mil desculpas. Ah, então a CIA foi a nova Inquisição, é isso. Now we must wait for the giant aliens. Mas voltando ao que você tava falando, o Alexandre falou lá dos eram os deuses astronautas. Eu me lembro quando eu li, quando era garoto, eu gostei pra caramba desse livro. Tem uma cena que é negócio da Sodoma e Gomorra, né? Então como é que ele faz? Ele fala lá que tem os anjos, que os anjos seriam lá alienígenas na parada dele. E falou lá pro Lot, se não me engano, essa, né? É, essa e história aí, dá um nerdcast só ela, né, cara? É, como é que o cara faz o link com o científico, né? E fala, olha só, então é, vamos destruir, e vai ser uma destruição que ele não diz que é atômica, mas o autor acha que é atômica, né? Como se fosse uma bomba atômica. Então ele falou, você vai através das montanhas e não olhe pra trás. E as montanhas tinham lá algum tipo de minério, não sei se era chumbo, será que era. Que em tese, aí que tá, aí que entra as paradas, né, as ligações. Em tese deveriam, né, absorver, né, a radiação e tal. E quando você olha pra trás uma explosão atômica, você fica cego, né? Então a mulher do cara tinha olhado pra trás, e no caso vira uma estátua de sal, alguma coisa. É. Então ela tava bem perto, né, na verdade. Ela foi saracona na parada. É, não ficou sarada ela. Mas aí, o que eu tô dizendo é o seguinte. Ela ficou na gradinha, né? Ficou na gradinha do playground. Na gradinha. Então, que eu me lembro é isso. Então, você falou bem. Então, pega um pedaço de coisa. Ah, então, porque a montanha segura a radiação. Então, por que os alienígenas vão usar arma atômica, porra? Por que não? É, porque tem coisa muito melhor, né, cara? Ué, na sua cabeça. Ah, mas eles queriam zoar. Eles queriam zoar. mas eles descolaram a arma atômica. Querem usar. Por que não? De repente era mais barata, né? Tá porra, né, cara? Não sabe qual é o alienígena que tá aqui? Qual é? Pois é, esse cara, quero dar uma zoada. Predador. Sabe quando você faz uma parada pra ver o que acontece? Tipo, botar Mentos na Coca-Cola. É, tipo, bombinha no cocô. É isso, cara. Bombinha no cocô de cachorro. Tem uma teoria também que diz que alienígenas, quando vêm aqui fazer os experimentos, é a mesma coisa do que crianças brincando com fazenda de formiga, né? Ah, Viagem ao Mundo dos Sonhos. Tem um filme bacana. Exato, cara. Se a gente explodir uma bomba ali naquela cidade, o que será que vai acontecer? Vamos ver. Aí vai todo mundo ficando de longe. Pô, caralho, que foda. Filmou em slow motion. Aí volta. Sabe qual é? Pra ver de novo a explosão. É isso. Eu gosto desse pensamento. Não, mas imagina que... só. Você tá falando de uma civilização que tem a capacidade de viajar milhões de anos pra poder chegar na Terra. Cara, olha só. Mas tudo tem que ter um referencial. Porque pra um macaco, é grandes coisas a gente pegar um carro e viajar Rio-São Paulo. O macaco não consegue fazer isso. Então, às vezes, pro alienígena, viajar em dobra espacial e anos-luz, é terça-feira. Eu vou ali e volto. Não, mas vamos imaginar. O cara tem essa capacidade toda. O que você tá dizendo é que você vai pegar o teu carro, viajar até o Amazonas, dar um chute numa... Não tem como chegar até o Amazonas de carro, cara. Ah, tem isso. Verdade. É verdade. Pior que é verdade. Você vai viajar daqui até o Rio, dar um chute num formigueiro, entrar no teu carro, voltar pra São Paulo, beleza? Se for um belo formigueiro, por que não? Isso é legal. Olha só, isso que o Caio tá falando é legal porque também é um argumento usado por muita gente. Ah, mas peraí. Então é um ser, porra, que consegue viajar milhões de quilômetros, viajar acima da luz, caralho. E aí ele vem aqui e Vem zoar e vai embora. Porra, se eu fosse ele, eu faria coisas muito mais importantes. Isso aí vem muito do egocêntrico do ser humano de achar que o ponto de vista dele é o ponto de vista de um ser que tem. Tá, mas aí o cara milhões me fala, dá um disco voador pro John Knoxville. Vamos ver o que vai acontecer. Mas aí o cara vai fazer o que aqui, então? A gente não tem como saber, cara. Não, tudo bem, vai pegar as peças. Porra, já não pegou, caralho? Uma porrada. Sabe como é que é a pesquisa dele? De repente ele precisa... Caralho. Aqui é o playground do universo. Talvez eles estejam desenvolvendo novos cosméticos. Caraca, é verdade. Por isso levar pro cosmos, né? É. Tem alguma coisa a ver com o ânus também, né? Deve ser alguma coisa dali, porque... O ânus só se desenvolve na Terra, e aí eles têm essa fixação. De repente eles vêm colher, o pessoal não tira, né, perfume de planta. De repente o nosso intestino, ali, toda a... Caralho, intestino, cara? Exato. É o pior lugar, meu irmão. Mas pode ser fedorento pra gente. Mas eles são cheiro. Tá aí o... eles são cheiro, caramba. Vamos lá. Tá aí o queijo francês, que não deixa a gente mentir. Eles vêm aqui. Olha que bom, o Nerdcast é isso, né? A gente desvendou. Por que que eles vêm com essas sondas? Now we must wait for the giant aliens. A gente brincou aí, então deixaram pistas, deixaram umas pistas mal feitas. Eles podem não ter deixado pistas ou deixado pistas de propósito. Se você for ver as religiões do mundo que sempre comentam que veio alguma porra do céu, desce. Mas, cara, mas nenhuma nenhuma foto visível direito, cara. Eu não filmo Não, nada. Tô falando de foto, tô falando assim de dessa galera que realmente acredita que eles deixaram mensagens dizendo que vão retornar, como as religiões dizem, que sempre tem um ser que vem, ensina alguma coisa, retorna aos céus prometendo voltar, né? Essa galera que diz isso, você pensa, porra, beleza, eles deixaram o que eles quiseram que a gente encontrasse. Pode ter coisa que eles não deixaram porque eles são foda pra caralho e não deixaram. Tem duas coisas que na época ficaram bastante na lembrança. Uma foi a descrição que os índios, quando viram os portugueses, viram eles como deuses, porque eles já sabiam que chegariam pessoas com barba ruiva, com barba comprida, e que eles falaram que iam voltar. Que eles já estiveram lá e falaram que iam voltar. Não foram os vikings, então, porra? Então, é isso que eu ia falar. Hoje dá pra se interpretar que podem ser até os vikings. Isso não, você não tirou do nada, isso é baseado em estudo arqueológico de que os vikings chegaram na América de fato, muito antes dos outros europeus. Chegaram, com certeza. Não no Caribe, né? Não no Caribe. Não mas no Caribe. No Canadá. Não no México, mas isso não quer dizer que, porque também foram 500 anos de diferença, daria muito bem pra ter migração. Não, ele já meio que provaram que existia algum comércio intra-América, que eu já achou coisas que só dão na América do Norte aqui pra baixo, já acharam coisas que daqui de baixo vai pra cima, e acharam inclusive plantas daqui no Egito. Então imagina-se que existia algum comércio global. É óbvio que não no ritmo que a gente tem hoje em dia, mas num ritmo que as coisas existiam. Você não sabe como é que os alienígenas levavam pra lá? Pois podia é. Podia ser rápido pra caralho. Os alienígenas falam que eram alienígenas. Isso aí é fácil. Que parece que demorava tempo pra caralho, foda-se. Isso aí facilmente cai por terra, né? A gente tá discutindo, dando várias teorias plausíveis. É a mesma coisa que quando o Dudu acabou com o meu sonho de acreditar, né? Quando ele falou das pirâmides. Caralho, tu ainda vai insistir nisso, cara? O cara ficou impressionadíssimo. Foi, cara. Eu fiquei impressionado como eu nunca pensei numa merda dessa. Não, fala então. Fala pra todo mundo. Não, foi num Nerdcast. Eu cheguei e falei que pirâmide tem em vários lugares distantes do mundo. Sim, tem, sim. Né, na América, na Ásia, na África. E o Dudu falou assim, pô, é o jeito mais fácil de você construir uma coisa pra ficar alta. Sim. É a base larga. Quando você for na praia, quando você vai fazer um castelo de areia, você vai fazer a base, não vai ser exatamente uma pirâmide, mas você vai fazer a base larga e vai afinando. Sim. Mas é outro fato, é o fato do, na Segunda Guerra Mundial, dos americanos terem pousado, feito uma base numa ilha que tinha aborígenes. Isso é legal, é. E aí eles chegaram com um avião lá e tal, e não deram muita trela pros nativos. Que eram bem atrasados, bem primitivos. Mas que anos e anos depois, quando voltaram nessa ilha, eles fizeram aviões de palha e endeusavam esses aviões. Olha aí. Então, quer dizer, uma coisa que veio do céu, uma tecnologia mais avançada. Ensinou coisa pra eles. E eles viram aquilo como deuses, né? Sim, claro. Olha aí. Porque aqui, como estamos no meio de áudio, a gente não tem como mostrar algumas dessas coisas interessantes. Quando a gente falou das pinturas, que são realmente mal interpretadas, o cara vê lá o disco, tipo, olha, disco, só pode ser ET. Não, vamos investigar. Existia um padrão, se você der zoom ali, aquele disco iluminando o rosto de Jesus no batismo. Não, mas tem um monte de rostinho e tal. Mas tem outras coisas que são, de novo, não são evidências, mas são esquisitas, que sim, podem ser interpretadas como um cara dentro do aquele... Dentro de uma cápsula espacial. É, o Pacal, né? Pô, Pacal lá da... Tem uns desenhos que são muito sinistros, né? Não, e tem também nesse livro, tem o negócio do Trilobita. Vocês lembram disso? Da história do Trilobita? Que é uma... Tipo um fóssil, né? Que é de um trilobita, que é tipo um bicho que viveu há, sei lá, milhões de anos. Tipo, é tipo um caranguejo de ferradura, só que é maior, mais bizarro. Extinto há muito tempo, né? É, dominava a Terra. O fóssil e a marca é uma pegada, que é aí que tá. Não se sabe se é, mas que parece ser uma pegada, tipo assim, de um astronauta, saca? Aquele pedra da NASA, sabe? Aham, sim. Mas é bem assim, né? Não quer dizer que seja uma pegada, mas algo que pressupõe funcionou ali que ficou parecendo, né? É estranho, é. Ao mesmo tempo que é estranho aquelas formações de Marte que parecem com a cara de fulano. Então, quer dizer, é isso aí que a gente tá discutindo. Pois é, outra coisa que caiu. Mas peraí, uma coisa é uma formação que fez uma sombrinha. É, isso que eu ia falar. E você fala, eu tô vendo a cara. Aí, mulher, aí qualquer montanha a gente vê cara. Uma pegada! Olha só. Esse exemplo, Afonso pode até nos mostrar essa imagem, deixando o link aí, se quiser. Era legal botar. Aqui é Nerdcast, aqui não tem link porra nenhuma. Tem, né? Talvez no WeCast. Eu tô ajudando a trazer os ouvintes do iTunes pro site, que fica reclamando, isso que eu não tenho. O Pacal é legal, cara. Ele era o ruler of Palenque na cultura maia, e quando ele morreu, o nego botou essa porra lá no caixão dele, representando ele ascendendo aos céus e retornando de onde ele teria vindo. E se vocês olharem a pintura dele, o desenho, ela lembra muito o cara dentro de uma cápsula, né, com os bagulhos enfiados no nariz, ele está controlando lá manivelas e tal, de novo. Parece, eu sei qual é essa imagem. Parece, pois é. Nossa, esse é um cara, essa imagem do cara no foguete é uma das mais detonadas no Ancient Aliens Debunked, cara. Mas você pode detonar qualquer parada. Mas você pode também dizer qualquer porra é qualquer porra. Como você pode criar, você pode detonar. É fácil pros dois lados. Exatamente. É muito fácil. Até porque, assim, Caio, eu entendo o seu lado profissional, mas, assim, eu cito pessoas. Tudo bem, eu citei o Michio Kaku, você não curte o Michio Kaku, mas eu cito pessoas de alto gabarito que dizem não, pô, cara, faz todo sentido. Pode ser também, entendeu? Olha só, esse é mais um daqueles estudos que você, compreendendo como que os caras faziam desenhos e o que a cada simbologia. Parada simboliza, você vai entender... Eu tô te falando antes. Você vai entender a mesma coisa dos discos dos anjos. Você vai entender que são uma série de simbolismos que tem a ver com a cultura deles e não com uma cultura alienígena. Mas não tem, cara. É isso que eu tô falando. O exemplo de Pacal é um que ele se destaca, porque ele apresenta uma curva fora do padrão da maneira como ele foi representado, que não necessariamente está em outros representantes da cultura maia, entendeu? De novo, é uma interpretação. Sabe o que me incomoda na interpretação, Afonso? Quando, no caso que o Tucano citou, dos caras pousando na ilha, as imagens mostram, em poucos anos, uma coisa que claramente lembrava um avião. Aqui os caras viram, teoricamente, por muito tempo, algo que era realmente uma nave espacial, e a imagem, ela é por muita vontade, você consegue interpretar isso, entendeu? Eu não acho que é muita vontade, não. Eu acho que... Não, você tem vontade, sim. Cara, sinceramente, pra mim, o que eu vejo aqui é um cara na privada. Sério. É o que eu vejo aqui. O Alexandre tem razão, só pra complementar com uma coisa que nem tem muito a ver, mas é interessante. A gente falou uma vez no Nerdcast sobre templários, que tinha um suposto demônio que os templários eles adoravam. Esse demônio chamado de Baphomet. E Baphomet, se você botar aí no Google, é tipo aquela cara do demônio que, se você entrar na casa de alguém e tiver uma estátua daquilo, tu vai falar, pô, esse cara é satanista do sinistro. Só que o Baphomet, essa imagem do Baphomet... Sim, mas aquela imagem do Baphomet, ela é carregada de símbolos. Carregada de símbolos. Quando você entende cada símbolo que ele tá falando, tu perde até a graça. Fala, porra, então não é demônio, então, o que tá veio daquilo? É a mesma coisa do que essas imagens aí, eu penso isso. Você entendendo os símbolos dela, e é óbvio que a cultura maia não é tão conhecida quanto a sua cultura hebraico-cristã, ou o que seja. E aí vai ficar sempre no campo da incógnita, né? Do mistério, então, pois é. Mistério. Tem uma outra imagem não tô também. Tô dizendo que não é. Tô falando que existe um outro lado, né? Okay. Assim como o Caio Gomes aí defende o lado científico, você é mais ufológico, eu tô colocando o lado mais mitológico. Tá. Aqui, né? Então agora Sim. Eu quero que você, do lado mitológico, me fale por que que o Baphomet não é o capiroto. Pra mim, ele é a mochila de criança, amigo. A imagem do Baphomet que você conhece, que é a que a gente conhece, é de 1800 e pouco. O Baphomet que eles conheciam naquela época não é aquele demônio, ele é um demônio alado da Suméia, Babilônia, não sei o que é totalmente diferente daquela imagem que a gente conhece como a imagem do Baphomet. E ele foi usado pelos católicos como um dos demônios, porque ele é uma divindade forte na área, e sabe que o modo padrão da igreja é de pegar a divindade e transformar em coisa do demônio e matar todo mundo que coisava a divindade. Esse lado da interpretação para um lado ou para o outro, ele fica exemplificado de uma maneira bacana, eu acho, naquela figura do Wondina. Muita gente debate que a figura clássica do Grey, do alienígena com o olho grandão, branco, a cabeça gigante, ela vem de um episódio específico de uma série de televisão que passava na mesma época que aquele casal que a gente comentou foi teoricamente abduzido, e aí quando eles voltaram lá, eles começaram a desenhar os seres de olho grande, e depois as pessoas que diziam que eles estavam mentindo diziam que o cara teve teve uma confusão mental lá na hipnose e ele trouxe à tona uma maquiagem dessa série de televisão que agora me falha o nome. Só que isso é falho, cara, porque eu colei... A série de televisão é Teletubbies. Quem conhece história sabe que não. Essa imagem, ela vem de culturas pré-aborígenes e aborígenes. O Ondina era uma imagem também de um ser que, segundo eles, era o espírito das nuvens. E ele vinha e ele controlava a chuva e ensinava coisas e tal, e ele retornava para os céus. Tinha sempre essa lenda. E ele tem pinturas dele em tudo quanto é canto lá da Austrália. E também era uma imagem igualzinha, entendeu? O cara, um ser com um cabeção, com olhos gigantes, que você pode dizer, ah, cara, mas isso aí, se o cara fumar uma flor, ele vai olhar para o amigo dele, né, as distorções, cara, o olho ele é uma... Não precisa ir muito longe, não. Anime. Porra, todo mundo tem cabeção e olhão. Daqui a 5 mil anos vão encontrar um mangá enterrado falando, caralho, alienígenas do passado estiveram entre nós. É porque o japonês acredita que o olho representa, né, mais as emoções, enfim, aí cada um vai dizer o que ele então, exatamente. O olho, ele tem toda essa importância. Então vai que os caras representavam assim o que eles tinham, né, a visão de uma pessoa importante, ou pessoas iluminadas, são as pessoas que têm um olho grande e a cabeça iluminada. Ou não, meu irmão, vai que essa porra desceu lá mesmo e eles desenharam. Meu irmão, já viu aquele cara ali? Desenha esse cara aqui na parede. Sei lá. Seria muito mais sedutor mesmo, é legal. Vou citar aqui um filme com o John Wayne, O Homem que Matou o Facínora, que diz, se é... A versão é melhor do que a verdade, publique-se a versão. Pois é. É isso que acontece. Na maioria dos casos. Só que por tudo que a gente conversou, assim, até agora. Não dê vereditos. É igual você, se a gente estivesse fazendo um Nerdcast de religião e você falando que não existe. Nunca vai acontecer. A única chance que a gente tem de provar os eventos do passado é se aparecesse um gay gigante aqui posando estilo. Baixa Dark falando, oi, eu vim antes, estou voltando de novo, vou matar todo mundo agora. Pô, isso não tem como provar. Isso seria a verdadeira segunda vinda, né? Pois é. Fica aparecendo sempre quando uma pessoa, né, tenta falar, não, mas galera, vai que é possível, que a pessoa acredita na porra toda. Então eu não quero sair desse Nerdcast como o louco da parada. Eu não acredito, entendeu? 100%. Eu só, como eu falei, eu acho saudável. Só os 90%. 90% eu mantenho fora desse lado, mas os 10% eu sempre, né, falei, cara, mas será que... Olha como muda. O cara... Há um tempo atrás era, 70%. Deliver. Mas eu sou e agora beleza. O cara tem toda uma responsabilidade, né? É um autor de renome, editor. Ele já não pode mais dar essa bandeira de maluquito, né? Mas aí quando o nego pergunta, cara, você acredita? É o que o Dudu falou. Acreditar, você vai pro campo da fé. Eu falo, olha, eu acho plausível. Por causa disso assim, é sensato. Olha como é o discurso, é plausível, né? Mas é verdade. Possibilidades, cara. Estão aí. Se você for falar de ufologia, aí eu já vou ter outra postura. De ufologia, eu tenho certeza. Atual. Certeza. Eu tenho certeza. Carimbou, certeza. Pá! Mas aí é outra coisa. Como é que pode o cara, um adulto? Pois é, um adulto, né? Com leitura. Mas aí é o... Olha só, não tô dizendo que não existe. Tô querendo dizer que você... Tá falando que não existe. Não. Tô falando que o cara disse aqui... Se calhando. O cara disse aqui que tem certeza. É isso que eu tô querendo dizer. Amigo, eu vou te falar duas coisas. Eu já vi um OVNI e eu já fui abduzido. Pronto. Quem não foi? Now we must wait for the giant aliens. Quando a gente não tem evidências, eu digo, indício é uma coisa, evidência é outra, né? Sim, exato. Nós temos indícios, temos aí uma cultura toda de OVNIs, observações, relatos, caralho. E, ok, e tem todos... Registros que é uma pessoa que escreveu no papel, entendeu? Não, radar, cara. Você tem radar, não, então, tem ok, exame. Mas até o radar não... É o Nerdcast, isso é o Nerdcast. O radar não sabe o que ele está vendo o negócio, mas ele não sabe o que é. Inclusive, que já foi dito aqui no Nerdcast que as pessoas que estavam dentro daquele voo, o presidente da Embraer, velho, Osiris Silva. Que voo? O voo vindo de Brasília pra São Paulo, que colaram os OVNIs no avião dele, foi mandado dois caças de Santa Cruz no Rio, dois caças de Anápolis em Goiás, pra perseguir. Tava no radar em São Bernardo do Campo. Eles perseguiram até alto mar e de repente eles falaram assim, ó, nem me viu. Fum! foram embora. É, eu sei dessa história. Tá, mas vem cá, okay. OVNI ou disco voador? OVNI é objeto voador não identificado, ou seja, não sabemos o que é. Peraí, disco voador é um nome muito ruim, já que ele pode ter vários formatos diferentes. Só falando de uma nave alienígena, entendeu? Não sabemos o que é. Shuttle. Porque não sabemos. Shuttle alienígena. Como não sabemos, o nome que se dá é OVNI. Não foi identificado. Bota pra vender no Submarino o livro da Leslie King, que é o melhor resumo de pessoas qualificadas pra dizer, ó, o objeto fez isso, assim, assado. Não é civil, não, tá dentro da vida. Não, ok. Eu não tô falando, mas tudo sem indício. Deixa o cara falar. Evidência não é evidência. Ele não deixa ninguém falar. Não deixa falar. É o ditador. Ele quer provar o ponto dele silenciando os outros. Eu já vi isso muito. Me cortaram. Chama ditadura. Eu tava falando, me cortaram. Eu tô tentando voltar. Pode falar. Eu deixo tu falar, vai. Quero dizer o seguinte. Um déspota. Fala aí, Polpote. Fala aí. Polpote, o cara me chamou de Polpote. Now we must wait for the giant aliens. O pensamento científico é assim. O que é o cometa? As pessoas olhavam para o céu e era uma mensagem dos deuses, porque como elas poderiam começar a imaginar o que poderia ser um cometa, entendeu? Pode ser um robô também. Você precisa, você não entende o que, você não entende o mundo, não entende o universo, como é que você vai entender o que é um cometa? Então, o Megatron chegando. Pode ser também. Acreditava-se que o cometa era um indício de mensagem dos deuses de que vai dar merda, certo? Pra quem tá embaixo do cometa, vai dar merda. Não, cara, o cometa tá passando. Cai. Não, se passou e você viu e você é ignorante, é porque ele caiu. Não, cara. Não, você vê o cometa no céu passando, cara. Cometa? Que cometa? Harley? Você viu o cometa Harley? Ninguém viu essa porra. Como não se tava nublado no dia. Em 85 não, mas em 2000, em 1900 e pouco. Nego viu e mil outros. Eu não consegui ver essa merda. Eu também não consegui ver e agora já era. Não, mas pelo menos ficou a família lá que tinha o Harley Fante. Era o seguinte. Eu lembro disso. Se a humanidade chega e fala assim. Gente, o que é um cometa? O cometa é um aviso de Deus que vai dar merda. E ninguém procura questionar isso, nem procurar uma verdade além disso, não se evolui cientificamente, não se evolui o conhecimento da humanidade. Então o pensamento científico é assim, eu não posso dizer que os alienígenas estão aí ou estiveram, porque se eu aceitar isso como verdade e parar de investigar, eu não vou evoluir. Não, a gente tá indo na contramão, cara. Como na contramão? É, porque a partir no momento que se fala que são alienígenas, as pessoas vão investigar se realmente são alienígenas. Então, se realmente são. É diferente do cara que fica dizendo, não, é, com certeza foi, entendeu? Investigação tem que surgir sem sair de uma teoria, né? De uma hipótese. Ok, é isso? Mas a pessoa tem que estar preparada pra dizer, olha, realmente eu investiguei e, né, não era. Era outra coisa. Mas esses são investigações que a gente tá fazendo. Tirando o Tsúculos. Então. Agora, eu quero fazer um adendo aqui importante, que é o seguinte. O time da ciência, Jovem Nerd, Caio Gomes e céticos em geral, eles estão levantando essa bandeira, desacreditando quem acredita na parada e dizendo que a ciência prova por A mais B. Não, não prova. Que, não, prova por A mais B os fatos que ela valida. Só que volta e meio que a ciência prova e diz que é certo, não é. E aí, cara, isso não é um argumento pra derrubar a ciência? Porque a ciência tem que se avaliar, ela tem que poder se reavaliar, porque senão ela não é mais ciência. Mas enquanto você não tem certeza do que você tá falando? Você não deve afirmar com certeza e nem dizer que o outro é errado. Eu tô afirmando, caralho. Eu não tô. Não tô mesmo afirmando que não é. E ovo, meu irmão? Sabe quanto tempo que eu fiquei sem comer ovo? E agora pode comer ovo com gema? Quando assim. Já tentou comer só clara? É um inferno. Volta atrás. É uma merda, cara. O nego falou que cortava o ovo, emagrecia. Teve um cara aqui que cortou as duas bolas, cara. Agora tem que comer gema. Tem que comer só a gema, não pode comer mais a clara. Nem me comece com café. Lembrando, quando a ciência volta atrás e diz que estava errado, que não era bem assim, significa que ela continua sendo o processo científico. Porque no momento que ela diz, é desse jeito e não venha mudar a minha opinião, é dogma, não é ciência, exato. Entendeu? Perfeito. Não, e outra coisa que é muito complicado quando a gente fala de ciência é o seguinte, é muito fácil você se deixar levar por hipóteses muito absurdas. Então seria muito fácil falar que anjos que puxam as coisas que caem na Terra. Na ciência, a gente tenta sempre se ater à explicação que tem um menor número de variáveis. Exato. Então, se a gente consegue, por exemplo, voltando ao início do programa, quando a gente falou da sopa fundamental, a gente consegue recriar em laboratório um experimento extremamente simples, Gray Miller. Eu sei que o Casagal tá pensando. Não precisa ser laboratório, não, cara. não precisa. Não precisa. Essa é o Red Tube, mais 5 minutos, tu faz a sopa primordial. Tem aí centenas de milhares de adolescentes estão fazendo a sopa fundamental agora. Nesse momento. Talvez ouvindo você. Putz, grilo. Pesadelo. É, a gente consegue reproduzir o experimento de Urey e Miller, que mostra como, a partir de elementos básicos, a gente consegue formar moléculas biológicas, traços de DNA. Então, para um cientista, isso é, a gente consegue fazer facilmente no laboratório. Então, a gente vai preferir essa hipótese, sem nenhuma, se nem nada mais confirma, a uma hipótese complicada, que o alienígena veio, soltou um pedaço de qualquer coisa que você queira imaginar na água da Terra e com isso saiu, ali, saiu a vida. A gente sempre tenta acreditar no lado que tem a menor quantidade de hipóteses. Até porque, antes de provar tudo isso, tem que provar a existência de alienígena. Exatamente. Você não precisa provar. Alienígena existe, é fato. Eu sei, ué. Que? Então, como assim? Existe. Ah. Vida alienígena, em tese, aí já está provada por conta do que chega por aqui através das pedrinhas espaciais. O que, que o homem era na Lua? Só uma pergunta. Não. É aí que você... Peraí, olha só. Amigo Alexandre. A gente não tem evidência de vida alienígena ainda, não. Não tem. Nós temos evidência de que tem vida lá fora chegando aqui, não temos? Não. Pode ser que sim, mas ainda não tem. Então é outro Nerdcast pra trazer não, todos é uma hipótese, é uma hipótese. Em meteoros não existem? Não, ninguém ainda conseguiu coletar essa evidência, entendeu? É uma hipótese. Quer dizer, a incapacidade científica terráquea invalida a existência de vida alienígena. A nossa incapacidade. Não é isso, cara. Ele não diz que não existe. Ele fala assim, desculpa, eu não sei te responder isso. Então, excelente. Responda direito. Porque você, não existe. Não foi comprovado. Não. Eu sou incapaz de dizer se existe ou não. Essa é a resposta correta, eu acho. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Jovem Nerd, faz uma pergunta pessoal pro Jovem Nerd. Pessoal, hein, cara? Pessoal. É, tem a ver com talco, não? Não. Jovem Nerd, como você se sentiria se acontecesse o que exemplificamos há alguns minutos atrás? Chegasse um representante das estrelas aqui, tá bom? A Starman. O Starman. Aqui, San Germán. Peraí, você tá falando o quê? Se aparecesse. Como Stargate, chegasse hack. Mas agora já conhece os mestres ascensionados todos, por causa dos outros. Desceu do céu, tá bom? O Jeff Bridges, Starman. Caralho, olha só. Tá querendo dizer o quê? Um contato inegável. Em cima das cidades, isso? Chegou, tá? Aí falou, galera, o seguinte. Não, vamos dar um exemplo que faça sentido. É, porra. O Jeff Bridges não faz sentido nenhum. Tudo bem, chegou o Keanu Reeves na bolota voadora dele lá, saiu da navezinha e falou, pessoal, então, eu sou o fulano de tal, vim do espaço e tal, e realmente a teoria aí dos antigos astronautas é verdade, nós chegamos há muito tempo e tal, tá aqui, estão aqui as evidências que vocês são... Eu vou achar foda. Um projeto, nós somos você, ser humano. É um joguete. É um projeto de outra civilização. Você é minha sopa primordial. O cara vai jogar e juntar a cara. Como você vai se sentir? É a palavra dele contra, né, todo o nosso estudo. Ah, não. Agora, se o ele... O cara vier... vem não, de não, outro não. planeta e você tá... Caraca! O cara já foi nerd, tá de boa, cara. Vai negar até o final. Calma, cara, peraí. É a palavra dele que veio numa nave espacial. Se ele vier aqui provar isso, de alguma forma... O cara vem de outro planeta e você não vai acreditar no cara? Ele vem de outro planeta e você acredita nele. Caraca, pode... Eu vou dizer, qualquer um que vier de outro planeta... Você vai acreditar. Eu vou acreditar. Na hora. Se o cara comprovadamente vier de outro planeta. É, os índios perguntaram pro Hernán Cortés, e aí, você vai fazer alguma coisa com a gente? Não, não vou fazer nada. Mas o Hernán Cortés não veio de outro planeta. Não, pra eles veio. Deixa eu falar uma parada. O Afonso falou, deu um exemplo aí, só que ele falou do Keanu Reeves, ele tá se referindo ao filme O Dia que a Terra Parou, provavelmente, que é uma não merda. É o Keanu Reeves mesmo. Que o Jovem Nerd, ele leva tudo ao pé da letra, tudo científico. E aí, não conseguiu desambiguar exemplo do Keanu Reeves. Entendi, eu até dei um exemplo, se viesse uma raça alienígena aqui e provasse que tudo isso aconteceu mesmo. Não importa a forma. O Dia que a Terra Parou é um filme original da década de 50, né, que é muito bom, quem nunca viu ideia deve ver, um filme preto e branco, maneiro, antigo, que fala exatamente isso, que o cara chega, um alienígena, chega com sua nave espacial no planeta tal, no centro de John de Washington tal, e fala que ele é alienígena e tudo mais, e cara, mó galera, isso naquela época, mó galera continua não acreditando que ele é alienígena. O cara chega com naipe, chega com robô, é porra toda, né? Jovem Nerd tá no meio. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando isso? Jovem Nerd atirou nele. Clato, lembra do Clato Baratanicto? Uhum. É porque eu tô falando isso, né? E também tem esse lado de pessoas que, se chegassem, né, não iriam acreditar, nego não acreditar. E por outro lado, também tem pessoas que talvez acreditem demais. Então eu quero fazer uma pergunta. Afonso Solano e meu querido amigo Fernando Russo, da Cunha. Quero perguntar o seguinte. O Cano citou esse caso de 86, né? Sem querer puxar pra ufologia moderna, mas que teve lá, ó. Foi 86, né, Tucano? O negócio dos OVNIs no Brasil e tal. E o Solano falou da ufologia. Eu queria perguntar o seguinte. Por que que vocês acham... Vou lançar uma pergunta. Eu tô dizendo em cima. Caraca, que rodeio. Por que vocês acham que o avistamento aumentou pra caralho após a Segunda Guerra Mundial, né? E praticamente parou depois do fim da Guerra Fria. Isso que eu quero saber de vocês. Qual é a hipótese que vocês acham? Por que essa conveniência? Quem falou que parou depois exatamente da Guerra Fria? Ah, não, muito, cara. Porra, a gente quase... diminuiu. Eu vi um avião dos Quadrantes da Fumaça caindo na Praia de Santos, cara. Que é um fato raro, nunca tinha acontecido, devido a uma esfera. Quando foi isso? Faz uns 10 anos. De Guerra Fria, ainda tinha. Não, que 10 anos, seu maluco? 10 anos de Guerra Fria? Cara, 10 anos atrás era 2004, cara. Foi anos 90, não. Eu tô vendo Tucano como um professor mais velho, sem mentir. Mas, Dudu, olha só, isso aí, na verdade, é uma concepção realmente equivocada, cara. Não diminuiu. Pelo contrário, quanto mais câmeras, quanto mais dessa tecnologia foi inventada, mais registros se tem. A imprensa que perdeu o gosto pela coisa. Não vende. A alienígena não vende, só no deixa. Não tem, cara. É o que eu tô falando. É porque se fosse um Nerdcast de ufologia, a gente traria aqui uma porrada de filmagem, uma porrada de registro. Não, peraí. Você tem alguma filmagem em HD de um OVNI? Nunca tem. É da STS, cara. Com objetos realizando movimentos. Mas nada que o especialista fala é verdadeiro. Não tem, cara. Cara, tem. O diretor da NASA tem ele em câmera dizendo que esse tipo de objeto acompanha desde que a NASA se conhece como NASA, só que eles não revelam porque não sabem o que é. Tem isso no YouTube, cara. Se você quiser, eu cato o nome do cara, a gente cata tá, aqui. Tá, um objeto que ele dizendo o seguinte, né? Uma das shuttles lá da NASA, que estava tendo a cobertura, que era uma coisa importante que eles foram fazer, de novo, é porque não tem o nome aqui, mas a gente pega e coloca no link. Foi acompanhada por 3 objetos. E aí a NASA falou, não se aproxima não, porque tem 3 objetos aí perto de você e tal, deve ser debris, né? Deve ser partícula de gelo e tal. E você tem a conversa toda gravada. Pro cara, os astronautas falaram isso só. Isso não pode ser uma arma russa, não. Não era, tem cara. Tem jeito nenhum de ser uma arma russa. Por quê? É isso que eu tô falando, entendeu? Calma, Dudu. Então, se você for atrás desse caso, você vê os especialistas da NASA apontando esses erros. Cara, isso não é nada que a gente consiga construir. As manobras que ele faz, o comportamento dele, pra onde ele vai, isso não é da nossa física conhecida. Cara, se você é americano e você vê uma tecnologia muito mais foda que a tua, tu nunca vai admitir que é da União Soviética. Tu vai falar que é alienígena, entendeu, cara? Mas isso que eu tô falando, se você fizer um Nerdcast de ufologia, se a gente fizer um Nerdcast de ufologia, aí é o que eu falei. Pega o livro da Leslie King, pega os especialistas que ela coloca falando. Não é americano, você tem russo, tem francês, tem de tudo quanto é nacionalidade, brasileiro também, pessoal, apesar do pessoal desmerecer. Pessoas de gabarito suficiente pra chegar e falar, cara, isso aqui não é da nossa capacidade. Eu não tô falando de um avião mais rápido, não tô falando de um objeto que faz uma coisa um pouco acima do que a gente conhece. Tô falando de uma coisa que é totalmente escalafobética. E pra onde foi essa porra, de onde vem, quantos anos ela tá fazendo isso, coisas que em 1960 ela tava realizando manobras que a gente hoje não sabe como fazem. Você tem cientistas físicos falando isso. E aí, porra, no mínimo é, porra, então peraí, sabe, esse cara aí é um cara qualquer afirmando isso? Será que todas essas pessoas estão escondendo um grande projeto secreto de uma nave bolota que faz manobras bizarras? É esquisito. A nave com a cara do Beto? É bolota? Tô falando isso. É muita coisa pra gente trazer aqui em 40 minutos. O lance da ufologia... 40 minutos, aqui é Nerdcast, cara. É, então. O Nerdcast de ufologia seria uma outra parada com sim. Tem evidências de que a gente tem alguma coisa. Tem, cara, não tô falando. Tem. Eu mostro pra você. Não é evidência, programa. Cara. Sabe qual é o pior cego, Jovem Nerd? Não é evidência, cara. Evidência de que OVNIs são reais. OVNI não é disco voador alienígena. Não, ok, OVNI é uma coisa. Eu tô falando evidência de objetos. Esse é o cara da NASA falando. Objetos que acompanham as nossas shuttles da NASA. Eles não interferem na comunicação, não causam mal. Eles realizam manobras que a gente não sabe o que fazem. E depois eles desaparecem. Eles sempre fizeram isso. São chamados até de Papai Noel na comunicação do rádio. E a gente não sabe que porra é essa? Isso é fato, que existe isso, é fato. Se é ET, se é espírito, aí eu concordo, se é anjo, se é alguma coisa do futuro, ninguém sabe. Agora, OVNI é diferente de extraterrestre. É o que eu tô falando. Sim. É, mas que existe, existe. E a gente pode fazer uma porra do Nerdcast sobre esse assunto aí. Olha. Acho interessante o Jovem Nerd aí achincalhar seus colegas aqui de... Que isso, rapaz? É, falar que não entende como um adulto. Exato. Com leitura. Exato. Acredita em OVNIs. Não acredito em OVNIs. Extraterrestre. Não foi isso. Você tá distorcendo o que eu falei aqui. Não tá, não. Volta. Filhote de ditadura. Filhote de ditadura. Tá tudo gravado. Então você é um desequilibrado. A gente não pode deixar de citar, né, uma clássica teoria semelhante aí dos astronautas, que é a cientologia, não é verdade? Não! Eu não sei nada sobre cientologia. Eu não sei nada. Lord Zeno, o Jovem Nerd, não conhece? Então, o descendente do espaço, mas não. Mas eles falam sobre alienígenas do passado também? Eles falam. É, sim. E aí, qual é a da cientologia? Explica aí. Em resumo, os cientologistas, eles acreditam que acho que são bilhões, aí os fatos, né, você me perdoa se tem algum cientologista ouvindo aí, você desculpa, mas é mais ou menos o seguinte: há bilhões de anos atrás, Lord Zeno quis dominar a galáxia, e aí ele capturou as almas, ele foi explodindo, foi matando todas as espécies que viviam na galáxia, e ele capturou as almas de todas essas espécies, uma espécie de sugador de almas, né? No polo sul da Terra. Isso, e aí ele foi na Terra, e ele reverteu o sugador de almas e jogou todas as almas de todas essas espécies da galáxia na Terra e em nossos antepassados ainda em evolução. O que aconteceu quando ele fez isso? As almas dessas outras espécies ficaram presas nesse veículo de carne atrasado e conforme a gente foi evoluindo elas foram se acostumando e é por isso que hoje as pessoas têm depressão, ataque de ansiedade, porque nós somos almas de outros lugares do universo presas em corpos dos seres humanos, entendeu? Mas os corpos dos seres humanos não tinham alma? Como tinham mais almas do que pessoas, mais de uma alma estão presas em volta de você. Então tem... Isso, é verdade. Elas brigam pelo seu controle. Na cientologia, você aprende a se livrar dos seus tétanos, que eles chamam, que é o encosto na nossa linguagem. É mesmo? Exatamente. E aí, o que acontece com eles? Peraí, mas eles ficam na merda? Eles são encaminhados para um lugar melhor? Como é que é? Eduardo, escreve um livro sobre isso. Tô escrevendo já, só que o meu é um pouquinho mais equilibrado. Pega um episódio do South Park que fala sobre cientologia. Caraca, é muito bom. Apesar de falar que é pior, eles não mentem nada. Tudo que eles botam é... verdade, é. É porque a pessoa só descobre a verdade depois de muitos estágios de investimento financeiro. E o Tom Cruise fica dentro do armário do cristão e fica a galera toda. Então, Tom Cruise não quer sair do armário? Saia do armário, Tom Cruise. Aí chama o quem? De outra volta. O de outra volta fala, Tom, saia do armário. Não, aqui é legal, ué. Eu vou entrar aí pra te tirar, tá bom? Tá bom. Aí ele entra, aí agora temos Tom Cruise e John Travolta dentro do armário. Eles não querem sair do armário. Now we must wait for the giant aliens. Ô, Caio, seria interessante se você, como representante científico aqui... Não, não desmerecendo o Blue Hand, tá? O Blue Hand tá acima, né? Achei que fosse falar representante da raça humana. Quem sabe, né? Mas, assim, vamos dizer que você tenha que defender a teoria dos astronautas antigos, tá? Você tem que defender. Eu quero saber, pra você, qual é a teoria mais plausível. Mais plausível, usando de novo, mais plausível, tá? O silêncio disse tudo, né? Eu quero um exercício da sua imaginação. Peraí, olha só, então vamos junto, Caio. Vamos lá, vai lá. Você conseguir começar aí que eu tô pensando. Tá difícil mesmo. Se você é uma casca sem alma. Presta atenção, né? Se você viu... Esse é, né? Se você viu o Cosmos, o antigo ou o novo, o primeiro episódio, você viu o calendário do Cosmos. Aí é a religião do Carl Sagan. Religião do Carl Sagan, Tá dando um exemplo, pô. É impressionante. O Tio Carlos tem o número de vezes que ele fala aliens durante os programas. Você pegar todos os Nerdcasts, O Jovem Nerd fala mais que o Sagan. Tá bom, cara, presta atenção. Presta atenção. Olha só, presta atenção. Tem o calendário do Cosmos. O que que é? Ele pegou lá os 13,5 bilhões de anos que a gente calcula da existência do universo, desde o Big Bang até hoje, e ele comprime esse tempo num calendário. Quantos? 13,5 bilhões. É por aí. Facebook compra fácil. Não, mas isso é um chute foda, né, cara? Não é um chute, não, não é um chute não, foda, não. Chute, não, cara. Não é chute, não é, cara. Oh. Não, é. Eu posso... Não briga com a fé do Jovem Nerd. Que fé! 13,5 bilhões de anos, você consegue calcular isso utilizando os dados de um satélite que foi lançado em 2005 chamado WMAP. É, isso, esse cálculo foi feito pelo IPEA, inclusive. Satélite feito pelo IPEA. Não tem 60% de erro. Presta atenção. Amanhã vem na Veja, a capa da Veja, erramos. Vamos falando. Pode voltar a comer ovo e o universo tem 10 bilhões de anos. Pega. O lado do Big Bang. fala, Alexandre. Now we must wait for the giant aliens. Pega o tempo de existência do universo que a gente compreende hoje, coloca, comprime esse tempo todo, esses 3 bilhões de anos, em um ano. Um calendário, imagina um calendário, certo? Gregoriano. O primeiro episódio lá do Cosmos. Primeiro episódio Cosmos apresentado pelo Clifton Brown. Foi o melhor programa de sábado da vida do Jovem Nerd. Aí, eu li isso no Twitter. É, eu vi também. É um ótimo programa de sábado, viu, Cosmos? O melhor, não. Está escrito lá. O melhor programa de sábado à noite. E eu tinha já tirado o programa. Até esse tweet, cara. Olha só, presta atenção. É. Aí o que acontece? Nossa história humana, nós estamos vivendo aqui os últimos segundos, desde o início da história gravada humana, nós estamos nos últimos segundos do último minuto do dia 31 de dezembro, certo? É o quanto tempo a nossa história tem comparada à existência do universo. Ok. O que a gente acha. Então, baseado num cálculo louco. É. Não é louco, caralho. O cara pegou uma HP, ficou lá, apertando todos os botões, 13 bilhões. Então é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos aqui poucos segundos de história gravada. A gente já entendeu. Onde você faz seu ponto. Certo. Eu tô imaginando o Calciga, escorrega um, vai dois. Eu quero dizer que você tem pelo menos meio ano pra trás de formações de estrelas, planetas e o que for, galáxias, etc. Você tem condições de gerar durante esse período bilhões, trilhões incontáveis formas de vidas que podem ou não se tornar civilizações, formas de vidas inteligentes como nós, e podem se tornar civilizações que exploram o universo. Ou seja, é plausível, caralho, tem muito tempo pra trás, antes da gente aparecer, que podem ter aparecido outros caras, outros vizinhos. É exatamente a mesma teoria que eu falei em relação às civilizações lá dos 90 mil anos. Exatamente isso. Então, agora, esses caras podem ter nascido e morrido já aos bilhões também, entendeu? Não quer dizer que quem nasceu antes da gente tá vivo até agora. A gente não sabe se a gente vai durar muito, imagina. Mas eu quero a sua teoria do porquê que eles fizeram a gente. Você tem que defender esse exercício. Eu tenho que defender porquê eles fizeram a gente? Não. É, não, você deu a volta lá no Carl Sagan de novo. Eu tô aqui... Usou as muletas dele. Eu tô pra querendo dizer que é plausível. Que tem muito a gente tempo já sabe que é pra trás que é... Pode ter acontecido tudo, de tudo, cara. Mas eu quero saber o que eles vieram fazer aqui, por que eles fizeram a gente. Não, peraí, você tá querendo duas coisas. Uma é o que eles vieram fazer aqui, outra coisa você tá criando a sopa primordial lá. Mas esse é o exercício, é por que eles não, vieram fazer a gente. Não, o exercício é qual teoria? É muito... Só, deixa eu te falar, Solano, quando eu era garoto, escrevi um livro chamado Operação Andrômeda, que a gente falava sobre isso, e a minha teoria na época era que eles tinham feito a gente pra que nós fôssemos os escravos deles. É bem sumério, né? Isso é bem... É, então pode ficar aí minha teoria, pronto. Anunnaki, minha teoria Anunnaki. Literária fica eu pra gostei. Você aí. Inclusive é um bom nome para a sessão da tarde, né? Aquele Operação Andrômeda. Versão brasileira. Melhor, cinema em casa fica mais legal. Qual versão brasileira que você quer? Álamo. Caraca, Álamo? Álamo era clássico. Versão brasileira, Álamo. Não, eu pensei que tinha um chão, que era AIC São Paulo. Now we must wait for the giant aliens. Afonso, oi. É possível, os caras podem estar aí. Eles podem estar aí. Eles podem ter vindo antes. Mas, se você calcular, cara, é muito difícil. É muito improvável. Mas você é um ser humano, o seu cálculo é muito miserável. Exato, exatamente. Não, cara, mas nós somos muito miseráveis. É miserável ou medíocre? É medíocre. Você está baseando a existência de outras vidas baseado na sua limitação. Não é limitação, é, cara. É, assim. É a limitação de evidências, cara. Mas evidências que nós podemos mensurar. Não existem evidências do passado. Mas porque você não consegue identificá-las. Ninguém consegue, ninguém consegue. E só por isso você desacredita? Não desacredito, só acho improvável. Não, só isso. Você está desacreditando. Não. A vida é improvável. Essa máquina de fazer os cálculos, se é provável ou não, é a mesma que calculou a idade do universo, é isso? Olha só, você está querendo diminuir o processo científico de uma forma que você não sabe como ele foi feito, e você está querendo diminuir, porque você acha que é muito esquisito fazer essa conta, e não é. Essa entrelinhas é uma maquininha que existe na tua cabeça de mente estreita? E todos os números dizem a mesma coisa. Não é possível. Não, caralho, você tá botando palavras na minha boca. Não é provável. É improvável. Mas muitas coisas foram improváveis, como exato. A gente comentou. Eu sei, começo. Mas isso não invalida muitas o improvável. Muitas coisas. Eu quero pedir uma coisa. Eu quero estar aqui quando o Jovem Nerd quebrar a cara. Eu quero ver. Pode ser meu último sopro de vida. Eu vou achar maneiríssimo. Eu vou olhar e falar, toma, improvável. É. Vai sair da aposentadoria, né, de podcast. Não, de vida. Eu posso ser levado. Eu não estou desacreditando. Então, se você falar toma improvável, eu falo assim: era improvável. Mas você, quando a sua postura é de desacreditar. Mas não, vocês que estão dizendo isso, caralho. Do meu lado, como cientista, a coisa que me deixaria mais feliz é dizer que eu tô errado. Como cientista, a coisa que você mais quer ser. Vem cá, mas tu acha bom ter alienígena? Cara, acha uma merda. Não, sério, sem zoeira agora. Se tiver, é preferível que não tenha alienígena, cara. Imagina o que esse cara pode fazer aparecendo por aí. Vai dar um jeito, que tal? Você não precisa imaginar, você já viu o Cortez? Vai ser mais ou menos a mesma coisa. Ó, tem uma música aí, um abraço para os metaleiros. Tem uma música fantástica do Gamma Ray, que ela começa narrando uma invasão de uma espécie muito mais avançada a um outro planeta, né? E ele narra a galera, caramba, que merda, os alienígenas estão chegando, e papapá, todo mundo morrendo, papapá. E aí no final da música, você vê que os alienígenas são os seres humanos. Nós estamos invadindo outro planeta para destruir e pegar os recursos. Olha aí. É do Pandora. Caralho, cara. Pandora, né? Ô Alexandre Ottoni, se você pudesse voltar ao passado e me ver com 15 anos de idade tomando caninha da roça. Caninha 51, pô, 51. Esse não, não, não, é caninha da roça mesmo. Eu? Tá dizendo eu? Se você pudesse voltar ao passado e ver eu misturando a caninha da roça a refrigerecos de limão. Indo bebendo e saindo a espuma pelo nariz, qual seria a probabilidade de você pensar, esse cara vai ser um professor universitário? Sua calculadorazinha ia dizer, não é provável, não é provável. Não existem dados suficientes para uma resposta concreta. Exatamente. Na verdade, a calculadora naquela época, ela diria que seria muito pouco provável nós estarmos vivos hoje em dia, né? Now we must wait for the giant aliens. A pergunta para as duas pessoas mais inteligentes da mesa, Blue Hand e Caio Cícero. Certo? Caio Lúcio e Caio Cícero. Isso. Olha só, já é o Senado Romano inteiro aí. Se nós estivéssemos já, né, num estágio de evolução humana em que nós encontrássemos um outro planeta. E esse planeta, já estamos onde encontramos o planeta, mas o planeta com vida muito atrasada. E aí a sua equipe, você é um cientista nessa expedição, a sua equipe vira e fala assim, olha só, o projeto agora é o seguinte, nós vamos melhorar essa espécie aí, tá? Um monte de macaco andando ali, vamos misturar aqui um monte de coisa pra ver, e a gente vai acompanhar. Antiético. Essa é a minha pergunta. Isso contradiz a diretriz primária, qualquer fã de Star Trek conhece. Exatamente, aí que eu vou cair. Você, Caio, começa com você aí. Eu acho que seria muito antiético e, além de tudo, se você já tem a capacidade de viajar até o espaço, fazer o experimento com um povo tão antigo me parece tão atrasado, não vejo qual que é o ganho que você teria cientificamente. Mas será que o seu pensamento moral não está limitado à sua humanidade? humanidade? Será que é uma espécie... Eu sempre falo que a moral é um conceito universal. Eu não acho. Eu acho que a moral é um conhecimento puramente social nosso. Não. Eu quero dizer o seguinte. A moral transcende a religião. A religião ensina a moral. Isso é muito bom. Não, entendi. A religião ensina a moral às pessoas. E essa moral, não, ela transcende esses conhecimentos. Você pode ser um cara ateu e ter moral. E não fazer mal ao próximo. Uhum. Entender qual é o seu limite de atuação, respeitando os limites do próximo. Conceitos universais de moral. Então, quando um grupo de marimbondos faz uma casinha na sua varanda, você usa de moral quando você bota fogo pra não atrapalhar a sua varanda? Jamais. Você extermina sem pena. Por quê? Porque eles são seres inferiores a você. Eles são seres inferiores a você. Você não se explica, formiga. Esse Afonso Solano é o jovem nerd. Rende, você acharia correto? Você já viu o Stargate? Eu saí o primeiro com a máscara de Rafa quando ajoelhei esse diante do seu... Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.